não compreendeu sua ingratidão. Ficou a cismar sem se conformar com a solidão. A sua casinha na beira da linha tão triste ficou. Só o seu perfume fazendo ciúme foi o que restou. Seu procedimento o fez infeliz, deixando em seu peito uma cicatriz. Ao vê-la abraçada com outro amor, não sei como pôde suportar a dor. Eu sei que um homem não deve chorar com o que aconteceu, e chorou baixinho o carinho seu. Hoje faz um ano e o desengano e a desilusão tiveram fim ao chegar assim essa ilusão. No jardim do amor uma nova flor veio florescer, trazendo bonança e nova esperança para o seu viver. Dizem que há males que vêm por bem. Um amor se vai, outro logo vem. Como não há mal que não tenha fim, o que ela fez foi o bem assim. Não veio pedir, não veio implorar, veio aqui somente para lhe falar que não lhe interessa mais o seu amor, pois ele tem consigo uma nova flor. Mais o seu amor, pois ele tem consigo uma nova flor.